Introdução Workshop número 487. Navegue OVNI pelas emoções. As posições da alma da fisicalidade e da alma do homem determinam as emoções. Tecnologia de incubadora. No final da aula de hoje, o Sr. Cash disse: espero não ter perdido todos vocês. Vamos tentar selecionar algumas coisas e ver se conseguimos entendê-las um pouco mais. Até agora, aprendemos a combinar a força do campo magnético do local para onde queremos ir e, em seguida, somos puxados para ele pelas forças do campo magnético gravitacional. Mas só podemos usar isso para estrelas e planetas que estão voltados para nós e temos uma linha reta direta até eles. Ainda não podemos, por exemplo, ir para a parte de trás da Lua, não até aprendermos a mudar de direção no meio do voo e ir para outro lugar. No momento, sempre temos que voltar para a Terra e começar de novo com uma nova força de campo correspondente ao novo destino. A maior parte do ensinamento de hoje é sobre como navegar em uma nave espacial usando nossas emoções. E, na verdade, é o mesmo conhecimento que usamos dentro de nós para criar e mudar nossas emoções. Então, o Sr. Cash passou a fazer uma comparação entre três sistemas. O corpo do homem, ele pode se mover com base na energia de suas emoções. Nesse exemplo, a alma do homem fica presa no centro do cérebro, com a alma da fisicalidade fora e ao redor dela, e as emoções agem como se fossem reatores e movem o corpo através de suas interações de campo. Em seguida, ele se referiu também ao fato da alma do homem e a alma da fisicalidade serem capazes de criar movimento através da interação de seus dois plasmas, mas sem o corpo físico, e isso também se baseia na energia através das emoções. A alma do homem se expande sobre a alma da fisicalidade e novamente essas duas almas agem como reatores, e a distância entre elas cria diferentes forças de campo que movem a alma. A terceira maneira é o OVNI, no estado da matéria, que usa pelo menos dois reatores físicos e, ao criar distâncias específicas entre os reatores e movê-los dentro da nave, o movimento é assim criado. Os OVNIs voam com base nas interações de campo dos dois reatores em seu interior. Portanto, o que acontece dentro da nave é refletido no ambiente externo. Foi isso que o Sr. Cash mostrou na Universidade de Teherã, há muitos anos atrás. É tudo o mesmo princípio, e é assim que a tecnologia do plasma funciona. Mas nós vemos isso como coisas diferentes, mas na verdade, é a mesma coisa. Para resumir em poucas palavras, mudando a posição da alma da fisicalidade em relação à alma do homem é como mudamos a direção e criamos movimento com um plasma, seja com a formação estelar, seja uma alma ou um OVNI em estado de matéria. Vamos rever como as emoções são criadas. Pelo que sabemos, há uma posição no cérebro onde os cientistas dizem que, por exemplo, a tristeza é criada. Agora, o Sr. Cash nos ensinou que a distância desse ponto até a alma do homem em relação à alma da fisicalidade cria a força de campo dessa emoção. E lembre-se de que as emoções são forças de campo que sentimos de uma determinada maneira, e então damos assim um nome a elas. Portanto, se uma força de campo, por qualquer motivo, foi deslocada para um determinado ponto e causou depressão, por exemplo, para obter alívio dessa depressão, outra força de campo teria que ser adicionada, o que poderia mover assim esse ponto de volta para um lugar onde o corpo se sentiria bem novamente. Foi assim que o Sr. Cash fez aqueles copos de saúde para as pessoas anos atrás. E quando as pessoas abriram esses copos, tudo que encontravam dentro deles eram ímãs. Mas agora ele nos explicou que posicionou nanomateriais ao redor dos ímãs para criar determinadas forças de campo necessárias para processar a condição de saúde específica. A força do campo era transferida para a água e a pessoa bebia água e recebia os campos necessários dessa forma. Outra maneira era respirar através dos copos, e o simples fato de estar perto da fonte dos campos já era suficiente. Os campos que causavam a emoção eram movidos. A maneira como movemos essas emoções é a maneira como nos movemos no espaço. Não é que encontramos a força do campo do Alzheimer ou da esclerose múltipla, mas sim que fortalecemos a alma e a alma encontra a força do campo da doença e a corrige, se quiser. Se bebemos a água que carrega os campos, podemos entender isso. Mas e quanto ao uso do sistema remoto através dos sistemas de telefones celulares, que é o ponto de referência para a alma do homem e a alma da fisicalidade interagirem? Ele nos disse uma vez que os dois fones de ouvido ficam diretamente alinhados com a alma do homem e que esse é o ponto de referência para a transferência de campo. Portanto, de alguma forma, o Sr. Cash ou a alma do sistema sabe como encontrar a força do campo. Mas esse conhecimento ainda não nos foi ensinado. Hoje ele nos deu um belo presente. O Sr. Cash disse que, se vocês entenderem isso, poderão optar por elevar a alma do homem através da alma da fisicalidade e das emoções. É como criar um vórtice em nossa cabeça. Criamos diferentes forças de campo na alma do homem e na alma da fisicalidade e começamos a gerá-los em torno da nossa cabeça. Então os combinamos com nossa emoção e a alma da fisicalidade e podemos assim fortalecer e elevar a alma do homem nós mesmos. Não precisamos bater a cabeça contra a parede em Jerusalém, nem precisamos de um profeta. Nós mesmos fazemos isso através de nossa compreensão e conhecimento da ciência do plasma e de sua aplicação. Uma vez que aprendemos a fortalecer nossa alma, já estamos no caminho para elevá-la. Portanto, depois de ouvir isso, fica claro que temos que concentrar grande parte de nossa atenção em descobrir a alma do homem, a alma da fisicalidade e o que de fato são as emoções. Agora temos mais palavras para indicar onde procurar, mas o trabalho ainda é com a gente. Você pode dizer: bem, precisamos de um método, de como fazer isso. De fato, o mercado espiritual está repleto de métodos à venda. Mas você já viu algum deles funcionar? É claro que eles fazem você se sentir bem por um tempo. E foi por isso que você gastou todo aquele dinheiro ali. É como dizem. Você recebe pelo que paga. Mas a verdade não está à venda. Recentemente, o Sr. Cash disse algo como: você não pode ensinar a alma, porque já está dentro de você. De alguma forma, temos que reconhecer isso. Minha experiência mostra que passamos por diferentes estágios na jornada para a alma. Mas o progresso acontece quando sentimos amor pelo que estamos fazendo. Temos um grande desejo de alcançar esse objetivo e quando ajudamos outras pessoas ao longo do caminho. Para mim, essa é a essência do caminho. Se, por exemplo, ficássemos realmente interessados nos ensinamentos e espontaneamente começássemos a ler esse workshop várias vezes para tentar entendê-lo, esse mesmo ato de devoção levaria nossa consciência diretamente ao ponto que estamos tentando entender. Por fim, relaxamos e nos soltamos, e a realização do conhecimento passa bem diante de nós. E assim, então, nós rimos para nós mesmos e dizemos: meu Deus, é tão simples, estava aqui o tempo todo, eu só precisava passar um tempo com isso e amar isso. Dar seu coração a algo é o ponto de referência entre a alma da fisicalidade e a alma do homem e as emoções que criamos. Elas são como órbitas em torno de nossa alma e nos levam em direções diferentes. E quando a alma se expande sobre a alma da fisicalidade, temos acesso direto a todo o universo. Uma coisa ficou clara: quanto mais entregamos nossos corações ao estudo desse conhecimento, mais percebemos que não conhecemos nossa própria alma nem a alma da fisicalidade e que, em grande parte, nossas emoções parecem simplesmente acontecer sem o nosso controle. Essa percepção pode se tornar um ponto de partida para realmente nos abrirmos para nossa alma e sermos guiados a partir de nosso interior. Então, lentamente, amadurecemos. Há ainda muitas outras pistas nesse ensinamento sobre as emoções. Por exemplo, pense no fato de que quando a Terra gira em torno do Sol, não é uma órbita suave como poderíamos imaginar. Ela é cheia de solavancos. Esses solavancos acontecem quando a Terra interage com campos de outras entidades em nosso sistema solar. Quando eu ouvi isso, eu disse a mim mesmo: é exatamente como nossa vida aqui na Terra, é o macro no micro, pois quando interagimos com os campos de outras pessoas, também passamos por muitos obstáculos emocionais. Talvez a Terra também esteja passando por essa viagem emocional da vida cheia de solavancos, só que apenas não nos demos conta disso ainda. O homem tem uma maneira especial, adicional de mudar suas emoções, que é com a energia que vem através dos sentidos. Por exemplo, quando vemos algo, nossos olhos absorvem energia e informações que podem alterar a interação entre a alma do homem e a alma da fisicalidade. A energia adicional que chega cria uma emoção e geralmente leva a uma reação física, como rir, chorar, fugir ou qualquer outra coisa. Mas a pergunta foi feita: essa emoção é transferida para a alma do homem? Cada olho transmite sua própria força de campo, portanto, é uma força diferente, quer você veja com um olho só ou com os dois olhos. Meu entendimento é que, da mesma forma que os sentidos afetam a força do campo da emoção, os pensamentos também podem afetá-los. Portanto, podemos ditar a direção de nossa alma através de nossos pensamentos. Além disso, quando a alma da fisicalidade está dentro da alma do homem, o que significa que a alma se expandiu sobre a alma da fisicalidade, é muito mais fácil interagir e controlar a direção da alma, porque é como ter a sala de controle dentro dela. Foram dados vários exemplos de como os campos de plasmas estão girando uns em torno dos outros, e alguns vão na direção oposta, criando assim interações mais fortes. Falou-se sobre os anéis de Saturno, e os blocos de gelo nos anéis foram comparados às emoções no cérebro. Depois temos a Terra girando em torno do Sol, girando em torno da galáxia e girando em torno do Universo. Os campos da alma da fisicalidade da alma do homem estão girando em torno do cérebro, embora pareça estacionário para nós. Nosso trabalho é começar a entender essas interações de campo e como usá-las. Diferentes combinações de interações levam à vida: campos com matéria, matéria com matéria, campos com campos. E a combinação de três ou quatro tipos de interações pode criar vida no universo. O que mantém a alma do homem unida como uma entidade e impede que ela exploda e disperse toda a sua energia para outras entidades no espaço? Ele chamou isso de emoção da sobrevivência, e que a alma do homem tem suas próprias emoções, e que as emoções são diferentes quando a alma do homem está dentro da alma da fisicalidade e quando ela se expande sobre a fisicalidade, sobre a alma da fisicalidade. Nesse ponto, seus campos abrangem todo o universo. Essa emoção de sobrevivência é o que faz com que a alma crie diferentes cores de pele e raças de acordo com o ambiente que vive. O corpo então desenvolveu os códigos genéticos dentro de si como uma forma de transferir informações e mudanças para as próximas gerações. E isso também permite a mistura de raças, o que vem ocorrendo já no universo há milhões de anos. Parece que o universo gosta de misturar todas as raças e culturas, pois isso cria mais variedade e beleza na vida. O homem se misturará com a comunidade universal muito em breve, mas primeiro temos que aprender a manter o instinto assassino fora disso, para que não espalhe mais essa doença por todo o universo. A Fundação Cast desenvolveu a tecnologia de incubadora, que ajudará na transição quando o homem decidir sair da cúpula na Lua e se tornar um homem da Lua. Ela funciona como o útero da mãe e cria as condições do ambiente de destino. Isso nos permitirá ver como nos pareceremos lá e nos preparará para a manifestação física lá. Também inclui algo chamado casulo. Portanto, se você quiser sair para o ambiente da Lua, esse casulo se formará ao seu redor, permitindo que você exista lá. Isso também faz parte da transição para a transmutação total em um ser da Lua. Seremos ensinados a ver através da alma e, ao mesmo tempo, da fisicalidade. Ao nos conscientizarmos de ambas e deixarmos a alma ser o guia, não faremos nada de errado. As pessoas pensarão que vemos o futuro, mas não é que vejamos o futuro. É que estamos conscientes do que está acontecendo e estamos conectados com as outras almas e entendemos também o que precisa ser equilibrado. Quando realmente sentimos e compreendemos como nossas ações afetam as outras almas, então ocorre uma mudança em nós. E, acima de tudo, queremos manter essa conexão com nossa alma e com as outras. Portanto, se entendermos que estamos agindo errado, nós corrigiremos. Não será como na fisicalidade, onde as pessoas realmente acreditam que pode se safar de uma ação errada simplesmente negando-a em sua mente. A vida na alma é aberta e transparente, cheia de amor, alegria e preocupação com o bem-estar dos outros. Nenhuma alma jamais gostaria de perder isso. Outros tópicos desse workshop. Não é preciso esperar até a morte para expandir a alma. Pode trazer a alma da fisicalidade para dentro da alma agora e viajar pelo universo. A força de campo na alma do homem é a mesma. É a alma da fisicalidade que tem forças diferentes e causa a forma diferente. Entendendo isso, não há líderes nas colunas na Lua. Líderes mundiais com medo do que está por vir. A mudança já chegou. É preciso compreendê-la e aceitá-la. Avançando mais rapidamente em direção à conclusão do conhecimento. A ganância do rei da Bélgica por conhecimento matou Fábio. João Paulo II não fez nada para impedir o abuso de crianças nem o abuso de sua igreja. A alma dele é responsável. A força da alma de pó é mais fraca do que a dos moradores de rua que dormem nas paredes do Vaticano. Espero que o homem não use animais para fazer testes, mas sua própria alma, assim como faz a Fundação Cash. Obrigado por nos ouvir. Índice rápido do workshop número 487. O ensinamento de hoje será sobre parte da compreensão da transformação de energia, da transferência de energia de um ponto para outro e de como controlar a direção do movimento da energia. Da última vez dissemos que você poderia ir da Terra para a Lua em linha reta e chegar apenas ao lado que está voltado para nós e que podemos ver, mas não ao lado de trás da Lua que não podemos ver. Como mudamos direção para ir ao lado de trás da Lua? Ou se quisermos ir a Marte? Ou até mesmo mudar repentinamente de direção e ir para outra galáxia? A compreensão de como mudar a direção do movimento do plasma é uma das maneiras mais sofisticadas e complicadas que o homem aprenderá para direcionar a sua alma. É muito parecido com quando você muda seus pensamentos. Por exemplo, se estivermos pensando em algo bom e de repente mudarmos e pensarmos em algo ruim, ou quando pensamos e de repente mudamos nossas emoções de felicidade para tristeza, ou começamos a chorar ou sentimos fome. Tudo isso é uma mudança de direção, mas nós chamamos de emoções. Depende de qual parte do cérebro você usa. O homem precisa aprender a fazer o mesmo para direcionar sua alma e sua fonte de energia de uma posição para outra, ou para qualquer direção. No futuro desenvolveremos tecnologias que permitirão enviar uma pequena parte da energia da alma do homem para o destino, e então a alma maior tentará levar a pequena até ela, e então ela se redirecionará para aquele lugar. É assim que viajamos no espaço. Mas o que acontece quando a alma da fisicalidade do homem está dentro da alma? Então é como ter a sala de controle dentro do plasma. Falamos sobre isso antes e dissemos que podemos criar um plasma ao redor da espaçonave. Mas esse plasma precisa ter uma direção para seguir. E então, como mudamos de direção e nos posicionamos nessa espaçonave? Se estivermos viajando em direção ao ponto A, como mudaremos de direção e iremos para o ponto B, por exemplo? Se o nosso plasma dinâmico dentro da espaçonave estiver girando na mesma direção, como mudar a posição dos campos e tomar uma nova direção, que fará a espaçonave girar para uma nova direção? Nas espaçonaves, usamos sistemas físicos para mudar a direção. Fazemos a mesma coisa quando viajamos com a alma, mas nosso corpo usa nossas emoções para viajar. O Sr. Cash aqui fez um desenho do cérebro, e ele diz, por exemplo, se esta é sua alma, e este é o ponto A no espaço do cérebro onde está a tristeza, e aqui está o ponto B para alegria, como passamos da tristeza para alegria? Podemos mudar repentinamente nossa emoção de tristeza para alegria. Essa é a mesma maneira como viajamos com a espaçonave. Não é diferente. No homem, não podemos mudar a alma, mas podemos mudar sua força de campo na dimensão da alma da fisicalidade, e então o ponto de interação muda. O homem tem duas opções de transporte e transmutação. Uma é com a espaçonave, ou OVNI, e a outra é transmutar seu corpo através da alma e da alma da fisicalidade, onde você usa a energia de força de campo sem o estado da matéria. Quando está no estado de energia, não é bem um corpo físico durante esse período. O método de transporte, a mudança de direção e a velocidade não mudam. O homem agora tem essas duas opções de viagem. Nós temos isso na estrutura básica da formação estelar. Aqueles de vocês que estão conosco há bastante tempo sabem do que eu estou falando. Em uma formação estelar temos a base, que alimenta o reator superior, e então você vê o que acontece. Como se faz para que o plasma se mova em uma determinada direção? O Sr. Cash aqui nessa parte do workshop desenha o plasma em órbitas. Por exemplo, nesta órbita aqui, está em um estado de ausência de emoção. Nesta outra, está em um estado de tristeza. E se eu mudar para esta direção, se tornará felicidade. Mas o tempo todo, ainda é o mesmo plasma. Ou você coloca uma aeroespaçonave, perdão, ou você coloca uma espaçonave dentro das órbitas da formação estelar e muda assim a sua direção. Como podemos entender a mudança na ciência e a diferença no conhecimento entre as duas formas de viajar? Agora vamos gradualmente trazer as duas formas juntas. A atual tecnologia espacial do homem está a ponto de construir um OVNI, sobre o qual temos ensinado há muito tempo. Mas agora o conhecimento do homem deu um passo adiante, chegando ao plasma como energia. Podemos usar o mesmo conhecimento. Posicionamento em um OVNI é quando você move um reator em relação ao outro. Isso faz com que a espaçonave se mova. Por outro lado, usando o corpo do homem como uma espaçonave, você muda a posição da alma da fisicalidade em relação à alma do homem para mudar de direção e criar assim o um movimento. Nesse caso, chamamos isso de diferentes emoções. Usamos a alma da fisicalidade fora da alma do homem. Agora vemos que não há diferença entre o OVNI e o corpo do homem como uma espaçonave. Essa é a ciência do plasma. O corpo usa a energia das emoções. A alma do homem usa a energia sem a necessidade da fisicalidade. É a interação de dois plasmas. O plasma da alma do homem ultrapassa o plasma da alma da fisicalidade e da fisicalidade. No OVNI acontece o contrário, mas é a mesma tecnologia. Não precisamos criar palavras e nomes diferentes para a mesma coisa. O principal é entender isso. Trata-se da produção e do controle da energia e de como você passa de uma energia para outra e como isso dita a posição. O homem tem uma maneira especial de mudar a energia em suas emoções. Ele faz isso através dos sentidos. Quando vemos algo com nossos olhos, absorvemos energia. Então mudamos a energia que a alma e a alma da fisicalidade criam e isso nos faz rir, chorar ou querer fugir. Então, de certa forma, a absorção de energia através da visão e da emoção dita a posição e a força com que a interação da alma da fisicalidade, da alma do homem, cria a emoção. Quando vemos algo triste, choramos. A emoção da tristeza é criada a partir da interação dos dois campos da alma do homem e da alma da fisicalidade e há uma terceira interação com a energia proveniente do que vemos. Isso traz informações que, mais uma vez, são uma energia. E então criam assim uma emoção. Na maioria dos casos, isso será visto como uma reação física em que corremos, rimos ou qualquer outra coisa. Mas será que o riso continua na alma do homem? Como em uma espaçonave, você tem um plasma central e outros plasmas. Então você pode digitar diferentes plasmas de energia e mudar a direção do movimento da maneira que você quiser e até mesmo inverter a direção. A questão é, será que cada olho tem a mesma força de campo? Por exemplo, é a mesma coisa quando vemos algo com dois olhos do que se vimos com um olho só? Podemos pensar que é a mesma coisa, mas não é, na verdade, porque a transferência de informações não está na mesma força de campo e não recebe a confirmação da segunda força de campo. É a mesma coisa com as duas mãos. Você sente o mesmo nível de frio se o sentir com apenas uma mão em vez de duas? A conversão de energia que se soma à interação dos campos da alma e da alma da fisicalidade cria uma posição e um movimento ligeiramente diferente, e uma interação de campos ligeiramente diferente que cria a emoção. Usando esse princípio de compreensão, você pode ditar a direção da sua alma com seus pensamentos, porque agora a emoção da alma da fisicalidade está dentro da alma do homem. Então é muito mais fácil interagir e mudar assim de direção. Você pode até mesmo retrair seu padrão. Não é isso que um ímã faz quando você o coloca entre outros ímãs em uma mesa de ímãs, por exemplo? Ele não fica simplesmente parado ali. Todos os ímãs da mesa se movem em direções diferentes. Alguns se retraem, outros se movem para frente. E não importa se todos os ímãs são iguais ou se são diferentes. Se pudermos compreender a força das interações do campo e como elas mudam através disso, poderemos fazer grandes avanços no conhecimento do homem, não apenas no estado da matéria, mas também nas ciências e na ciência espacial e no desenvolvimento de novas tecnologias. Anos atrás, construí centenas desses pequenos reatores que dei para as pessoas por causa de seus problemas de saúde. Tenho certeza de que alguns de vocês os têm guardado em algum lugar. Eram aqueles de cor azul e cor rosada. Agora, com esse entendimento, se você os abrir, você verá como eu usei os materiais nano escondidos dentro dos ímãs. Não importa se está no estado de matéria ou no estado de plasma de energia. Criei forças de campo que levam à criação de diferentes emoções no homem ao beber a água ou ao se aproximar de seus campos. Por exemplo, se você tem uma depressão que está nessa posição no cérebro aqui, que o senhor quer desenhar no quadro, para que você se sinta confortável, ela precisa ser movida para esta outra posição, usando água que passou por um estado nano, com um ímã especificamente posicionado, e assim você pode mudar e mover o ponto de depressão no cérebro para um outro ponto de conforto. É isso que fazemos com a doença de Alzheimer. Esse conhecimento esteve à sua frente o tempo todo. Agora você pode compreender como pode fazer as mudanças. Porque se você entender isso, você pode decidir sobre a elevação da alma do homem. Então vocês não precisarão bater a cabeça contra as paredes em Jerusalém ou no chão com a prostração 17 vezes por dia. Entenda como você transfere a energia diretamente para a alma e como fortalecer isso. Recentemente falamos sobre vórtice. Você pode elevar sua alma criando uma dimensão de rotação em diferentes forças na alma do homem e na alma da fisicalidade e depois combiná-la com sua emoção e a alma da fisicalidade. Você pode fazer isso sozinho. Você não precisa das muralhas de Jerusalém para bater sua cabeça pela ignorância. E você não precisa de nenhum profeta. Quando você aprende a fortalecer sua alma, você já está mais ou menos no caminho para elevá-la. Esses ensinamentos são consistentes, mas cabe a você entendê-los. Muitas vezes na tecnologia de defesa, falei sobre esses sistemas em que diferentes forças de campo estão girando em diferentes direções no mesmo reator. Mas como criamos isso? Como podemos redirecionar uma dessas rotações de campo para que se torne assim como um laser nos campos plasmáticos, mantendo os outros dois iguais? Lembre-se de que um laser é um campo mono ou único. Como você pode continuar adicionando essas camadas de campo enquanto está viajando? Observe toda a estrutura dos anéis de Saturno, e isso explicará muitas dessas coisas para você. Mas considere também as forças do campo. Isso é algo que ignoramos. Nós apenas vemos os anéis girando e observamos diferentes pedaços de gelo neles. Precisamos entender que a força do campo dentro do centro do planeta dita o estado da matéria fora e ao redor dele. Por que vemos blocos de gelo do mesmo tamanho nos mesmos anéis, mais ou menos próximos da dimensão? Se você entender isso, então a totalidade do conhecimento é a mesma coisa. Isso significa que, se você olhar para o cérebro e ver como as emoções estão em diferentes partes, você vai ver, por exemplo, a tristeza aqui e a alegria ali. Há uma compreensão de força de campo na forma como elas estão dispostas no cérebro. Entendam isso e compreendam como os diferentes anéis de Saturno estão dispostos. No interior do planeta, a energia das forças de campo do estado da matéria está ditando a mesma posição como os anéis externos. Então, se você olhar para os anéis de Saturno e os pedaços de gelo que flutuam neles, seria o mesmo que chamar um de tristeza, esse pedaço de gelo de tristeza, e outro pedaço de gelo de alegria. Aqui um adendo. Não sei se essa interpretação está correta, mas o Sr. Cash parecia estar comparando os anéis de Saturno ao cérebro, embora o cérebro não esteja girando fisicamente, mas em termos de campo poderia estar, e os locais onde as emoções ocorrem poderiam ser como esses pedaços de estado de matéria se manifestando. Precisamos de mais conhecimento. Precisamos entender mais sobre o princípio de como os campos interagem e como você pode ter misturas de diferentes estados de campo interagindo. Você pode ter um estado de matéria interagindo com o estado de matéria, campos com campos, e a combinação de três ou quatro tipos diferentes de interações que podem criar a condição de vida no espaço e também criar a dimensão do movimento no espaço. Atualmente, os cientistas dizem que a Terra gira cerca de 1.600 rotações por hora e a base anual é cerca de 10 mil. O Sol gira cerca de 100 mil na galáxia e a galáxia inteira gira cerca de 1 milhão na velocidade do Universo. Dizem que o Universo está se expandindo. Como essas velocidades são mantidas sem nenhum motor e nem nada? Como isso está sendo ditado? Isso é basicamente o mesmo padrão de um plasma dentro de outro plasma, dentro de outro e assim por diante. A Terra orbita ao redor do Sistema Solar, mas não em um padrão elíptico, sólido e fixo. Na verdade, ela se move para cima e para baixo ao redor. Não é como uma órbita circular suave. Todos esses solavancos na órbita são criados pela interação com os campos de outras entidades no Sistema Solar. Diferentes emoções ditam diferentes posições e diferentes formas. Um adendo aqui, acho que aqui ele também está se referindo à órbita irregular da Terra, que esses solavancos são como emoções que ela experimenta nas interações com outras entidades. Continuando. Os campos magnéticos ambientais, que são um estado de matéria, interagem com a alma do homem que deseja permanecer viva. Tem a emoção da sobrevivência. Portanto, interage com a alma da fisicalidade para mudar a cor da pele do homem para se adaptar ao ambiente. Na África, você sobrevive melhor com a pele negra. Quando você se muda para o Polo Norte, a pele branca se adapta melhor. A mudança de cor da pele não é apenas evolução. É um senso de emoção de sobrevivência. Se você juntar todo esse conhecimento, entenderá qual será o futuro do homem no espaço e como nos manifestaremos. Mudaremos nossa cor em diferentes partes do espaço. Nunca vimos um homem roxo ou rosado neste planeta, mas talvez o vejamos em outra parte do universo. Onde a alma interagirá com a alma da fisicalidade, mudará sua cor para garantir a sua sobrevivência naquela dimensão. De onde vem a emoção da sobrevivência? Se não tivéssemos essa emoção para sobreviver, então nosso corpo teria explodido e sua energia teria ido para outras coisas em vez de permanecer junto com a alma do homem. A alma do homem tem sua própria emoção. A alma do homem, o cérebro e a alma da fisicalidade giram seus campos pelo sangue e pelo resto do corpo e criam assim emoções diferentes. O que acontece quando a alma da fisicalidade está dentro da alma? É a mesma coisa, ela ainda cria emoções, não há diferença. Mas a força de campo dessas emoções é muito diferente daquelas criadas quando a alma do homem está dentro. Quando a alma do homem está do lado de fora, elas podem se expandir até a largura do universo. Já quando estão dentro do homem, elas se limitam à dimensão da fisicalidade, onde ele chora, corre e tudo mais. Se você entender e puder elaborar isso, poderá desenvolver tecnologias para replicar isso. Você pode criar um plasma para ser a alma do homem e outro para ser a alma da fisicalidade e então ver como o homem se manifestará na dimensão do plasma em qualquer lugar do universo. Você pode ver como será sua aparência em Marte, sem o macacão da NASA. Toda a estrutura dos ensinamentos tem uma consistência no conhecimento desde o início. Você pode ver como tudo se encaixa. Através da dimensão total da energia, você pode ver como a alma da fisicalidade que está fora e é mais fraca é capaz de controlar a força da alma através da concentração dinâmica do campo. A alma do homem está minúscula lá no centro. Mas quando a alma se expande além da fisicalidade e cria campos que estão além da fisicalidade, então chamamos isso de uma blindagem. Não há diferença. Toda a estrutura do ensinamento vem para o próximo passo, que é entender como mudar a força do campo e as emoções e ser capaz de passar de uma condição para outra. É importante que saibamos qual é o próximo passo. Na África, a pele é negra. No Polo Norte, a pele é branca. Na China, a pele é amarela. As mudanças vieram da emoção da fisicalidade interagindo com a emoção da alma do homem enquanto interagia com a alma do planeta e do tempo e da posição. A mudança na cor da pele veio da emoção da existência, da emoção de sobreviver e da emoção de manter os campos juntos com a alma do homem. O homem então desenvolveu um conhecimento e uma tecnologia dentro de si mesmo e chamou isso de gene. E através dos genes, podemos transferir informações e mudanças de uma geração para outra. É o que sai de nosso plasma como esperma e óvulo. A interação dos dois genes diferentes dá a mistura das cores das raças do homem. Se um chinês se mistura com um caucasiano, a criança parece metade chinesa e metade branca. Mas como é possível que, às vezes, quando um negro e um branco se misturam, a criança seja totalmente branca ou totalmente negra, sem nenhum sinal dos genes do outro pai? Ou você pode ter as características de um negro e uma pele branca. Como a emoção da alma do homem transmutou e transferiu o conhecimento de ambos os lados? Um na fisicalidade e outro no que chamamos de emoção da pele. Temos que entender como isso funciona. E esses serão os próximos tópicos dos ensinamentos que virão. Fizemos acordos para construir colônias na Lua e em Marte nos próximos anos. Portanto, é inevitável que o homem encontre suas contrapartes no espaço. Vamos nos apaixonar pela beleza dos cidadãos do universo. E isso será pior do que se apaixonar por uma mulher e um homem neste planeta. Como criaremos nossa próxima geração? A mistura de raças neste planeta não é algo único. Isso vem ocorrendo em todo o universo há milhões de anos. Agora, quando o homem for para o espaço, ele fará parte da comunidade universal. Como o homem transferirá sua emoção e ao mesmo tempo manter o instinto assassino fora de sua energia para que assim não se misture com sua parceira do espaço caso queiram criar um filho juntos? A humanidade chegou ao ponto final de interagir com a comunidade universal e não apenas por nomes e ovnis, mas por interação e troca de energias, o que levará a uma nova geração criada a partir das energias deste planeta. A humanidade se misturará com seres de outras partes do universo. Se vemos a beleza das crianças de raças mistas deste planeta aqui, então vocês podem imaginar como será bela a mistura das almas das crianças do universo através da interação e do amor dos dois. Temos que entender isso antes de sairmos desta aldeia do planeta Terra e nos tornarmos passageiros do universo. Eu os ensinarei como ir da alma para a fisicalidade e ver os dois ao mesmo tempo. Se eu não lhes ensinar isso, será como um trabalho mal feito. Mas no momento, vocês não estão prontos para isso ainda. É importante que a ciência do plasma não se torne apenas uma moda, algo como modismo. Ela precisa ser profundamente compreendida e se tornar um conhecimento de como viver no espaço. Então progrediremos para entender mais sobre as misturas dos campos do universo. Como em um segundo você é uma luz, que é um plasma, e no segundo seguinte você se torna uma entidade e se chama de espaçonave. E como em um segundo você é o corpo do homem, e através da transmutação dos campos em um estado dinâmico, no segundo seguinte, você se torna apenas uma luz. Você também pode fazer o inverso e se tornar um homem físico. Esses tipos de ensinamentos estão planejados para o próximo ciclo. Vocês aprenderão como se movimentar e passar de uma dimensão para outra, ou estar consciente de ambas ao mesmo tempo. É muito amoroso e vivo isso. Eu seguro meu amante, mas estou consciente de minha fisicalidade e dos batimentos cardíacos e sinto a emoção de segurar, compartilhar o amor e o cuidado. Essas são as partes que temos que aprender, se quisermos que o homem se torne um passageiro do universo. Aprenderemos como trocar os campos e a direção do movimento dos campos. Como você move sua alma da fisicalidade dentro da alma do homem, de modo que lhe dê uma emoção diferente da alma? Isso lhe traz uma compreensão diferente e uma direção diferente do movimento da alma? Infelizmente, não temos um botão de controle e manches para gerar e fazer essas coisas por nós. Isso tem que vir da emoção e da essência da interação dos dois campos da alma e da alma da fisicalidade. A alma do homem estará no centro e a alma da fisicalidade do lado de fora. E então, quais emoções elas criarão? Fiz o homem a imagem de mim mesmo. Isso significa que o homem tem emoção tanto quanto eu tenho na dimensão dos campos e fontes das energias do universo. Se eu sentir a dor da criação neste planeta, então eu mudo isso. Se sinto alegria em outro planeta, eu aumento isso. Mas todos têm a essência da emoção dentro de si, porque sou eu quem tem a emoção e você é parte de mim. Eu criei como você. Pense em como você fez suas formações estelares. Tente entender a força do campo e não o que você gira ou coloca nela. Tente entender como sua alma trabalha na dimensão e direção. Como você pode alimentá-la para obter energia dela e aumentar essa energia de modo que a fisicalidade se torne relevante. Observe onde a alma do homem está posicionada e como o cérebro está na parte de trás dela. E então, você tem suas narinas e boca continuamente recebendo energia e alimentando a alma, para que ela assim se torne mais forte e atinja a maturidade, de modo que não precise da dimensão da fisicalidade. Esse é o objetivo da morte. Mas, na verdade, você se livra de tudo do que não precisa. Ao comer e respirar, você está continuamente adicionando energia para a alma, para chegar ao ponto em que ela não precisa mais da fisicalidade. E quando a fisicalidade não é mais necessária, a alma se livra de tudo. E quando sua fisicalidade não é mais necessária, o que acontece com ela? Ela fica velha e apodrece, porque a alma amadureceu e chegou ao ponto de partida. A flor desabrochou e não há mais necessidade da raiz. É hora de deixar a semente ser levada pelo vento para crescer em outro lugar. É hora do homem deixar este planeta como um campo de energia e crescer como semente de vida em outra dimensão e posição. Até agora não tínhamos conhecimento do que acontece na morte e deixávamos isso nas mãos da criação e do ambiente só. Agora temos conhecimento e podemos mudar a maneira como respiramos e energizamos a alma do homem e então decidir para onde ela irá e levaremos a alma da fisicalidade dentro da alma do homem. De certa forma, a energia se torna o mestre e não a fisicalidade. Como será bela a vida do homem e ela não terá fim? Não haverá necessidade de rejuvenescimento ou algo que nos torne jovens novamente, porque quando você amadurece a alma, a fisicalidade se torna irrelevante. Se neste planeta você aparenta ter 20 anos, talvez em outro você tenha 5, mas estará muito mais maduro no conhecimento, porque o tempo e o espaço se tornam irrelevantes, e porque você terá acumulado energia suficiente na elevação da alma do homem. Mudamos pelo que comemos na maturidade do entendimento e na maturidade da fisicalidade. Na China, estamos acostumados a ver pessoas baixas porque os chineses são mais baixos do que os ocidentais. Como a nova geração está tomando novos hormônios e novos alimentos que vêm do Ocidente e está misturando tudo, os chineses crescerão mais do que os europeus. Eles se parecerão com criaturas em miniatura para eles. Ao mudar a entrada de energia no lado físico, mudamos a fisicalidade do homem. Agora você pode imaginar o que acontecerá com a alma do homem. Adicionamos energia para a alma do homem por meio da alimentação e da respiração. Estamos continuamente passando energia para a alma e quanto mais tempo vivemos, mais desgastada a fisicalidade fica. O único propósito da fisicalidade é amadurecer essa semente para que a alma amadureça. É como uma fênix surgindo das cinzas da fisicalidade do homem nas fornalhas dos necrotérios. O homem nunca entendeu isso. Nós nos preocupamos em como enterraremos essa fisicalidade que levou à criação de tamanha beleza. De certa forma, o tempo físico que passamos aqui tem algum significado se você entender como estender e expandir a alma do homem além da dimensão da fisicalidade? Se a alma do homem amadurece, respirando e comendo alimentos para atingir a maturidade, então será que não poderíamos fazer a mesma coisa, compreendendo a dimensão dos campos de energia e como direcioná-los para a alma? Então não precisaremos esperar e passar pelo processo de envelhecimento por 60 a 100 anos para que se separem uma da outra. Podemos expandir a alma e trazer a alma da fisicalidade para dentro dela e então percorrer a extensão do universo. Isso faz parte da próxima geração dos sistemas que estamos desenvolvendo. Vocês usarão e entenderão a rapidez com que a alma do homem pode mudar e se expandir além da fisicalidade em segundos. Os sistemas que foram mostrados em Lins são apenas um quarto do conhecimento necessário para que o homem seja capaz de transmutar. Mas primeiro, nossos cientistas precisam entender esse conhecimento. O conhecimento completo da transmutação virá da China. Nós nos comprometemos com o governo chinês e levaremos o homem ao espaço por meio das nações que entendem e confiam na compreensão do conhecimento. Podemos levá-lo à Lua, mas você acabará na dimensão da fisicalidade. Por outro lado, se eu os levar à Lua na dimensão dos campos de energia da alma, vocês se tornarão novas criaturas do universo que podem sobreviver em qualquer lugar. Através da alma, vocês podem ditar como expandir, estender e sobreviver. Mas em essência, dentro de você, você é criado a partir dos campos da Terra. Quando você deixar a Terra, não dirá mais que é desta aldeia ou deste país, você dirá que é da Terra. Na essência de sua alma da fisicalidade, vocês são filhos da Terra, mas na essência da alma do homem, vocês são membros da comunidade universal. Então vocês entenderão o que essa tecnologia vai trazer para vocês em um futuro muito próximo. Até mesmo os líderes mundiais estão assustados com o que está por vir. Está além da imaginação deles, mas o conhecimento já está sobre a mesa. O fato é que isso não é novo. Os reatores no centro em Lins foram fabricados há cerca de 15 anos em Teherã. Mudamos a força de campo em um reator em relação ao outro e voamos. Ao alterar a força de campo em um reator, determinamos para onde o outro iria. O próximo ciclo é a conclusão da evolução da alma do homem e chegará muito em breve. Quando colocarmos na dimensão de evolução e elevação da alma, onde a emoção da alma assumirá a emoção da fisicalidade, isso ditará para onde você irá. Isso está chegando muito em breve. Nas últimas semanas, surgiu um padrão interessante. Quando realizamos as sessões mensais para que vocês mudassem sua fome, muitos de vocês vieram e participaram. Vocês também vieram para elevar coisas diferentes. Mas agora, quando pedimos que elevassem aqueles que estão sofrendo abuso infantil, poucos de vocês se ofereceram. Muitos de vocês não estavam preparados para participar, porque vocês mesmos fazem parte dessa estrutura de sofrimento. Então vocês entendem que o homem tem um longo caminho a percorrer para aprender a se tornar um cidadão no universo. O homem não aprendeu a lidar com a emoção de sua própria alma ou com as almas dentro dele e ao seu redor. Como ele vai lidar com isso e mudar a direção? Deveria ter vindo o mesmo número de pessoas para elevar as crianças vítimas de abuso, assim como veio para elevar a alma dos líderes. Essas crianças se tornarão os futuros líderes mundiais e o que elas sofreram se refletirá na forma como lideram. Tentem entender a emoção de tudo o que fazemos na Fundação Cast e a interação dos campos que criam emoções. Os médicos gostam de chamar isso de psicologia. Psicologia é emoção. É outra palavra sofisticada para a mesma coisa. Se vocês entenderem o que está sendo ensinado hoje nos últimos minutos, deve ficar muito claro para vocês como se tornam passageiros do universo. Vocês não precisam esperar neste planeta para envelhecer e definhar e esperar que um dia sejam livres. Vocês obtêm sua liberdade através da interação dos campos. e você precisa saber como alterar a força dos campos. Isso remete ao que dissemos sobre os vórtices. Você precisa saber o quanto deve apertá-los e o quanto e até que ponto deve abri-los. Quando você muda e eleva algo para que fique mais alto, no momento em que ele se torna mais alto, ele se abre e dá mais. Porque uma vez que você cria a essência da absorção em uma força mais elevada, ela entrará continuamente. Você não pode mudá-la. Você não pode mudar nada disso. Quando você cria a força do campo para entrar em um vórtice, essa força é contínua. Onde quer que você esteja no universo, ela entrará. Quando chega ao ponto de saturação, ela tem que voltar e dar. Ao mesmo tempo em que recebe continuamente, ela também dá continuamente. É assim que os plasmas funcionam. É assim que a alma do homem funciona. É assim que a interação dos campos, quando eles se cruzam, leva à criação do estado da matéria. Pode ser a Terra, a Lua, ou a emoção do amor e o restante do que está na dimensão da fisicalidade, como os braços e as pernas e tudo mais. Estamos chegando ao próximo ciclo de ensino, a praticidade de fazer as coisas. Não há mais reatores. Os buscadores de conhecimento precisam aprender como os campos interagem e levam à criação do estado da matéria. E a criação de estados de campos de energia que por si só se tornam outro filho do homem sem a interação da fisicalidade. Esses são os filhos de Mitra. No ciclo antigo, a fisicalidade do homem se tornava um filho de Adão. Agora, se você cria a partir da interação dos campos, essa criação se torna um filho de Mitra. Adão é a dimensão da fisicalidade, onde Mitra é a dimensão da emoção dos campos do universo. Agora o homem tem a opção de escolher o tipo de criança que deseja criar. Você criaria uma criança na dimensão da fisicalidade por meio da interação da condição física, ou criaria uma criança na dimensão da alma que será perfeita? Você gostaria de ver o sofrimento de seus filhos na dimensão física? Haverá muita coisa para o homem decidir. Será que uma irmã diria para a outra: "Você é da raça humana e tem uma dimensão física, onde eu posso me mover na dimensão da alma?" A humanidade terá que enfrentar muitas coisas. Você ainda gostaria de criar um filho da fisicalidade com todas as suas deficiências? Ou você criaria um filho de Mitra, através da interação das almas, campos e emoções, e que não tem imperfeições nem em suas almas e nem na vida? O homem tem que decidir. Será que criaremos sistemas que levassem à criação de uma alma perfeita? Que você entra no sistema e quer ter sempre 20 anos de idade e continua tendo 20, porque a fisicalidade nunca usa a força de campo para envelhecer e diminuir ou começar a se desfazer. A ciência e o conhecimento da criação estão prestes a se abrir para o homem de uma maneira diferente através da compreensão da interação dos campos do plasma da criação. E que Deus os ajude. É meu desejo e minha esperança que alguns de vocês compreendam e sejam capazes de passar por toda a transmutação e transporte. Os ensinamentos estão tomando uma forma tal que agora vocês podem ver o quadro geral para onde tudo está levando. Vocês podem ver os ensinamentos anteriores se unindo e fazendo sentido agora. Vamos preparar tudo para que vocês possam ver a totalidade nos tempos que virão. Não é a hora de mudar. A mudança já chegou. É hora de entender a mudança, compreender suas implicações e aplicações. O quanto queremos mudar e estamos dispostos a aceitar passar por essa mudança. Espero não ter perdido todos vocês nos ensinamentos de hoje. Espero que agora vocês possam ver uma nova dimensão e um novo ângulo para os ensinamentos e possam avançar progressivamente mais rápido em direção à conclusão da totalidade do conhecimento do homem sobre como sobreviver na extensão do universo. Esse é o fim dessa parte 1 de Síntese Rápido do Workshop número 487. Amanhã será a sessão para elevar a alma das crianças que foram abusadas, e em junho para elevar a alma dos abusadores, e chegaremos à raiz do problema. Fora isso, não há muito a anunciar hoje. Continuamos trabalhando na mesma base. Em breve fecharemos o centro de exibições em Linz e a promoção da tecnologia na Europa entrará em uma fase diferente. Veremos como procederemos na transferência da tecnologia e na expansão da melhor e mais rápida maneira possível. Os sistemas serão realocados para outras posições da Fundação Cash. Meses atrás, paramos de usar os sistemas com as pessoas que vinham para os voos. Agora eles são usados pelos médicos e dentistas que estão desenvolvendo a nova tecnologia espacial. Pergunta para o Sr. Cash. Uma pessoa com transplantes, bypass e peças metálicas no corpo podem ser transmutados usando a tecnologia de envelope? E como isso chegaria ao seu destino? Sr. Cash responde. Acho que parte do material virá em pedaços ou não estará com você. E parte disso pode não existir além da dimensão deste planeta, ou existirá em outro nível de campos de energia no destino. Há muitas coisas que não ensinamos nos ensinamentos, mas usamos esse conhecimento no processo de transmutação e transporte. Podemos dizer como você será quando se manifestar no destino. Por exemplo, antes de enviá-lo à Lua, temos uma maneira de incubar seus campos para ver se você será capaz de existir e sobreviver nas condições do destino. Fizemos testes e desenvolvemos esse método já. É muito simples. A forma como você aparecerá e se manifestará é ditada pela interação dos campos do ambiente em conjunto com a interação da alma do homem e da alma da fisicalidade. É um processo semelhante ao que o óvulo e o espermatozoide fazem no útero. Você precisa da incubação do útero da mãe para que o corpo tome forma. O próximo nível de tecnologia espacial é o sistema de incubadora, que é como um útero, e você se manifestará lá primeiro antes de emergir no ambiente do destino. É como um pintinho saindo de sua casca. Ou pode ser muito instantâneo esse processo, mas em essência, você passará por uma transição para as novas condições do ambiente em que você chegar. Fizemos vídeos desses experimentos, que poderemos mostrar talvez no futuro e que explicarão o processo. Nós chamamos isso de criação das condições para o surgimento do nascimento. Mas você ditará como quer emergir. Você ainda quer ter a essência do que tinha na Terra, mas ainda assim o ambiente decide. Chamamos isso de ciclo de incubação. Depende muito dos campos do ambiente de como você pode se manifestar nessa condição. Por exemplo, se você tiver uma válvula em seu coração feita de plástico e quiser se manifestar em outra dimensão, talvez nessa dimensão o plástico não exista, então ele se torna outra coisa. Será que você consegue sobreviver nesse ambiente? Você precisa ter o coração naquele lugar para que a fisicalidade exista? Talvez eu libere parte do conhecimento sobre os testes que estamos realizando nas próximas semanas. Estamos testando se transmutamos você para a Lua, Marte ou outra posição e depois o trazemos de volta ao seu ponto de partida. Depois de voltar e ter passado pela transmutação, você teria o mesmo coração e a mesma condição cardíaca? Se houvesse um marcapasso, ele ainda seria necessário? Será que podemos criar uma dimensão paralela de força de campo físico da alma que possa criar essa condição? Temos muitos dados e informações, mas não é o momento de liberar isso ainda. O que você vê na frente da Fundação Cash como sistemas não é nem 5% do conhecimento das tecnologias que alcançamos. A pesquisa da Fundação Cash tem a capacidade de mudar e desenvolver coisas rapidamente, e eu não vou abrir mão dessa liberdade para ninguém. Avançamos muito rapidamente em nossa pesquisa. Se em uma estrutura como a NASA, outra agência espacial ou em outro laboratório, se você quiser mudar um sistema nesses locais, você tem que passar por um longo processo para obter permissão. É preciso discutir se é ético, se é factível e depois, se não funcionar, todas essas coisas precisam ser discutidas. Esse processo pode levar 2 anos. Na Fundação Cash, fazemos isso em 2 meses. Nosso processo é fazer o que precisa ser feito. Pensamos no assunto e observamos como ele se desenvolve. Não ficamos esperando se algo precisa ser mudado. Nós fazemos. É por isso que, se você visitar os laboratórios da Fundação Cash, você verá muitos projetos concluídos pela metade. Isso se deve ao fato de que, durante a execução do projeto, a tecnologia deu um salto tão grande, ou aprendemos o que precisávamos com ele, que não precisamos mais continuar com aquele projeto ali. Às vezes, apenas acrescentamos algo mais a ele. Nossos laboratórios são como um museu de desenvolvimento rápido de tecnologias. Algumas das coisas que fazemos não podemos contar a vocês, porque para vocês elas não existem, mas fisicamente nós as temos e elas não podem ser negadas. Uma dessas coisas é esse sistema de incubação. Não temos escolha a não ser passar por isso. É como misturar ar quente com ar frio e obter a formação das nuvens. Essa nuvem, ou esse ambiente, é como um casulo, ou poderíamos dizer como um útero. É o tempo e o espaço de que você precisa para se ajustar à nova posição e como você se manifestará. Porque não se esqueça, você está chegando ao destino como uma energia. Posso mostrar para vocês fotos disso, mas vocês não entenderiam. Está além da imaginação e da compreensão do homem neste momento. No entanto, é uma realidade porque nós vemos isso. Recentemente estive com um grupo de cientistas. Eles são as pessoas com quem teremos que trabalhar de agora em diante. Coloquei o casulo sobre a mesa, coloquei meu dedo sobre ele e o joguei. Eu disse: agora você vê o que está sobre a mesa. Você tem a fisicalidade e tem o casulo. Como eles podem ver isso, eles podem ver ambos. Quando colonizarmos a Lua pela primeira vez, o homem terá que viver dentro de um casulo feito com as condições da Terra. Mas mais tarde, quando quiser sair, ele terá que passar pela transição do casulo, que lhe dará uma concha protetora até que ele se adapte. Quando você mudar para o ambiente da Lua, como você se manifestará? Imagine que você está atrás de uma parede transparente e pode ver seu parceiro do outro lado fazendo a transição. Como ele mudará a aparência dele para o ambiente real da Lua? E você pode aceitar isso? Essas são as coisas pelas quais o homem tem que passar. Primeiro você o verá no casulo dele, mas depois ele poderá sair dele parecendo um gato, um rato ou algo que você nunca viu antes, ou como um pacote de energia. Porque o campo gravitacional da Lua não consegue manter a corporificação da fisicalidade do homem como ele aparece na Terra. Isso não é algo que estamos imaginando, está no horizonte, pois agora estamos começando a planejar a colonização. Se quisermos viver como o homem da Terra na Lua, teremos que permanecer nas cúpulas. Mas para vivenciar a Lua como ela é preciso sair da cúpula e fazer a transição. E se você decidisse transmutar seu gato para o outro lado enquanto observa a transição? O gato não se parecerá como um gato porque não há oxigênio e a gravidade é diferente. Ele precisa sofrer uma mutação para poder sobreviver com a escassez em relação à Terra, mas com o que está disponível nas energias da Lua. Ele se tornaria um sólido? Ele ainda teria uma alma e você tem que respeitá-la, porque é o gato que você ama. Quando você o transmutar de volta para as condições da Terra, ele seria o mesmo gato que saiu? Ele teria a mesma emoção e o mesmo amor por você? Porque agora você está trabalhando não apenas com a fisicalidade do animal, mas também com a emoção dele. O gato do outro lado da parede transparente está caminhando na nova forma da Lua e tem emoção e conexão com você, tanto quanto você tem com ele. O novo conhecimento espacial está aqui, estamos vendo seu desenvolvimento. Também vejo como isso afeta nosso pessoal. Temos visto como que está diante dos homens mais poderosos do mundo, o Cega. Isso está nos escritos de Bahá'u'lláh, abençoado seja o seu nome. Testamos o calor do fogo com ouro, e testamos o homem, por sua ganância, com o ouro. Como ele mudará quando o ouro estiver em suas mãos? Agora o ouro é o conhecimento e está em nossas mãos na dimensão da fisicalidade. Ele é tão poderoso que fez com que o rei da Bélgica matasse Fábio. Eles queriam ter o conhecimento, não é mais ouro. É o que carregamos como conhecimento que vale 1.000 vezes mais do que o ouro. Tanto que o homem matará por esse conhecimento, como vimos com Fábio. Esse conhecimento, se compreendido, mudará muitas coisas. Mas isso leva tempo, porque o homem se tornou muito confortável com sua condição atual. Costumamos queimar o óleo, fazer um pouco de jato jumbo e tudo mais. Então dizemos: vamos manter as coisas como estão e deixar isso para a próxima geração. Estou curtindo o que fiz e a ganância que vem junto com tudo isso. Mas, essencialmente, o conhecimento que você vê à sua frente é o da Fundação Cash. Se contarmos a vocês o que conquistamos em diferentes posições e dimensões ao longo dos anos, isso vai além da sua imaginação. Nessa parte do workshop, uma buscadora de conhecimento fez uma pergunta que se arrastou por muito tempo e não ficou muito clara a pergunta. Basicamente, ela estava falando sobre o fato de que você não pode apenas pensar em fazer o bem, mas que você tem que agir fisicamente isso. Então, a pergunta foi mais ou menos essa aqui. Quando você expande a alma, é uma sensação que fará mudança na pessoa? Sr. Cash responde. Você quer dizer a emoção que muda... Ainda estamos tentando entender a sua pergunta, mas acho que consigo ver o que está tentando nos dizer, mas não consigo ver claramente. De certa forma, o que você está tentando dizer é que podemos nos manifestar, se eu estiver correto, com a decisão de uma emoção diferente. A buscadora de conhecimento pergunta, que a emoção é uma ferramenta para mudar, mas tem que ser seguida de ação? Sr. Cash responde, talvez de certa forma possa ser assim, mas ainda está na dimensão da alma. Você interage com a emoção para mudar a alma. As almas estão cientes disso. Em termos de alma, estamos sempre conscientes disso. Não funciona se você apenas olhar para isso, porque é uma interação de campo e não física. Nos próximos tempos, não seremos capazes de fazer essas coisas na fisicalidade. Muito em breve, os buscadores de conhecimento poderão se conectar, interagir e ver sua alma. Ao mesmo tempo, você está fisicamente consciente de sua conduta e do que está pensando e fazendo. Fisicamente, você estará ciente do que está fazendo, mas ao mesmo tempo, também estará ciente do trabalho da alma. Isso mudará muitas coisas, pois você estará ciente de ambas as dimensões. É assim que você viverá no espaço do universo. Pergunta para o Sr. Cash. É como quando você se torna observador? O Sr. Cash responde. Não, não é observador. É apenas o fato de estar consciente de ambos, da alma e da fisicalidade. O observador é diferente de estar consciente de. Você está ciente de. Quando você é observador, você não pode fazer nada. Mas quando você tem consciência, você pode interagir e fazer parte disso. Em outras palavras, se você trabalhar através da alma, poderá estar ciente do que está acontecendo ou prestes a acontecer na fisicalidade e então dar um passo para que isso não aconteça. Ainda assim, as coisas precisam acontecer, mas você pode trazer uma mudança positiva para aquela situação. De certa forma, as pessoas podem dizer que você pode ver o futuro, mas você não vê o futuro. Você está vivendo em ambos os lados, o da alma e o da sua fisicalidade. Sua alma está ciente do que você fez de errado e de como as outras almas prepararam as coisas para corrigir isso. E pelo fato de você admitir o que sua fisicalidade fez de errado e ver, ver que o outro lado está certo, você corrige sua conduta e deixa que sua alma o guie. A maneira como sua alma interage com as outras almas se torna uma diretriz para você viver a vida física. Quando dizemos, pensamos, falamos e fazemos o bem, é porque agora estamos cientes das implicações do que nossa fisicalidade faz e como isso afeta as almas. Então podemos tomar medidas para mudar nosso comportamento e isso muda a posição com as outras almas. Muito em breve, teremos que ensinar a você como estar ciente tanto da alma quanto da fisicalidade para que você não viva uma vida esquizofrênica e que você tenha consciência de como sua conduta na fisicalidade afetará aos outros. Você precisa saber quando faz algo errado e como isso afeta as outras almas. Então, através da sua alma, você pode corrigir o que fez de errado na vida física e na dimensão da vida, perdão, na dimensão da fisicalidade. O que você faz na vida física afeta a posição e a força de sua alma. Aqui o Sr. Cash se direciona para a buscadora de conhecimento e fala, como você é italiana, podemos lhe dar o exemplo do Papa João Paulo II. Muitas pessoas o amam, mas provavelmente devido à pouca força da alma dele, ele assumiu uma posição muito pior. Ele deveria ter recebido muitas bênçãos, mas comparado aos moradores de rua que vivem fora dos muros do Vaticano, ele é inferior a eles. Isso se deve ao fato de que ele estava ciente de todos os abusos contra crianças e outros abusos que aconteciam no Vaticano e durante décadas, enquanto ele estava no comando, ele permitiu que isso acontecesse. Portanto, ele carrega esse fardo. Não há como pessoas como João Paulo II ou outros que estão cientes de todos esses tipos de má conduta e não dizem ou fazem nada a respeito, terem qualquer tipo de posição no universo. Se você falar sobre a força da alma, então a alma dele pode ser um grão de poeira em comparação com uma lâmpada brilhante dos moradores de rua que vivem do lado de fora dos muros do Vaticano, dormindo nas janelas. Porque ele fez muito mal, fechando os olhos muitas coisas erradas. E a alma é responsável por isso. Aqui nessa parte do workshop, a buscadora de conhecimento estava explicando algo sobre como a alma do homem se expande sobre a fisicalidade e depois pode ir a algum lugar e materializar um corpo. Algo assim. Sr. Cash responde, um pouco, não tudo, mas um pouco sim. Ela pergunta para o Sr. Cash, você pode falar mais sobre isso? Sr. Cash responde, ó, isso requer uma centena de ensinamentos. É preciso muito para entender. Você tem que compreender as interações de campo, as interações de posição e as interações de emoção. Por exemplo, quando falamos sobre seu parceiro ir para o outro lado da cúpula na Lua e manifestar uma fisicalidade lunar, será que ele se manifestaria de uma maneira diferente se estivesse feliz no lugar para onde estava indo? Mas se ele estivesse triste, ele se manifestaria de outra forma? Porque a emoção está tocando a força do campo da alma. Ele teria um braço a menos ou seria menor ou maior? Depende de como está a sua emoção de viver lá. Quando colonizarmos o espaço local, teremos que passar pela transmutação e pela mutação para viver no ambiente da Lua, por exemplo. Então tomaremos consciência de nossa própria alma. Então será que teremos líderes nas colônias? Porque depois de passar pela transmutação, todos saberemos que todas as almas estão na mesma força de campo. É a alma da fisicalidade dentro da alma do homem que muda a forma e o tamanho do homem em relação à interação com os campos do ambiente. Do ponto de vista do estado da matéria, dizemos que o peso do homem muda na Lua. Ele tem um quinto do peso de quando está na Terra por causa da inércia da gravidade. Se você tirar o homem de seu macacão para o espaço, ele não conseguirá manter a forma que tem, é impossível. Os materiais de matéria, como um martelo ou um parafuso, podem viajar na força, mas o corpo do homem está no estado de gás. Ele precisa interagir com a dimensão física dos campos do ambiente. Na Terra, nós mudamos e nos tornamos negros, brancos, baixos e tudo mais para sobreviver. Então, como sobreviveríamos na Lua? Mudaríamos porque ela tem uma gravidade diferente. Mas a maioria dos materiais do estado da matéria são os mesmos, porque a inércia é mais ou menos a mesma. Mas esse campo que diminui nosso peso, pelo que for, quando entra em contato direto com os campos do nosso corpo, como ele o mudará? O tamanho do nosso corpo se tornaria 5 vezes maior? O coração teria que se expandir ao mesmo tempo para não explodir por estar em um corpo maior. O coração pequeno precisaria de tempo para crescer? Passaremos por uma transição completa? Isso cria mais complicações. Já expliquei isso antes sobre pessoas que passam por uma rápida perda de peso. Elas têm estômagos pequenos e tudo mais, e algumas delas passam por uma condição diabética grave. Isso também leva a muitas outras coisas. Isso ocorre porque o corpo está acostumado a alimentar uma grande quantidade de células, e agora essas células não estão mais lá. Não importa a quantidade de alimentos que você ingere. Os rins, o fígado e o pâncreas precisam se reajustar, pois estavam preparados para suportar um peso de 200 quilos. Agora você perdeu o peso, mas eles ainda estão trabalhando na mesma base. Seu fígado cresceu para suportar 200 quilos e agora está com apenas 100 quilos. Observei muitos desses problemas ao longo dos anos, porque é assim que a mudança ocorrerá quando formos para o espaço. No espaço, teremos que lidar com a gravidade, o peso e a massa. Na Terra, lidamos apenas com o corpo físico em sua estrutura. Será que nosso fígado permanecerá do mesmo tamanho se permanecermos como humanos na Lua? Ou ele pode se expandir e se recuperar para poder suportar um tamanho 5 vezes maior na Lua? Será que haverá insuficiência cardíaca porque o coração é pequeno demais para suportar um corpo enorme? Ou o coração cresceria porque a interação externa forçaria o interior a crescer? O tamanho do rim não muda se você tem 50 ou 200 quilos. Há muitas coisas que temos que considerar e entender. Como eu sempre disse, espero que o homem não use testes em animais para a transição para a nova vida. Que ele seja corajoso o suficiente para testar as coisas em sua própria alma, como estamos fazendo agora na Fundação Cash. Caso contrário, estaremos de volta ao mesmo padrão de testes em animais e tudo mais. pergunta para o Sr. Cash. Aqui um buscador de conhecimento compartilhou sua experiência de acordar no meio da noite e sentir que estava em uma bolha. A bolha era maior do que sua cabeça e ele não tinha braços e pernas. Ele sentia que era a bolha. E ele perguntou ao Sr. Cash sobre isso. O Sr. Cash respondeu: não sei, eu não estava dentro da bolha. Não sei o que você viu. É possível que você tenha expandido sua alma. Muitas pessoas que passaram pelos sistemas em Lins falaram sobre essa bolha. A maioria das pessoas disse que sentiu que estava dentro de um pacote de energia, sua própria alma, como eles chamavam. Sim, isso é bem possível. Você não precisa de uma máquina para fazer isso. Você pode expandir a sua alma. Você não precisa de um sistema, você pode reduzir seu fluxo sanguíneo e sentir a força sobre sua alma, e então você pode criar essa bolha. Há muitas técnicas que você também pode usar para fazer isso. Pergunta para o Sr. Cash. Então o trabalho é basicamente perceber que você já está morto, mas simplesmente ignorar isso? Sr. Cash responde: você não morre. Por que você acha que quando a alma se expande você morre? Na verdade, você vive melhor do que morrer. Porque quando você vê a bolha, significa que você ainda está dentro de si mesmo. A fisicalidade e a alma da fisicalidade ainda estão dentro de você. Você vê isso através do olho ou do campo de força do olho da emoção do homem. No futuro explicarei por que o homem vai da fisicalidade para a alma. E o que isso lhe dá? Isso lhe dá muito conhecimento sobre observação. De certa forma, dizemos que recebemos as informações de nossa alma, mas a alma aprende muito com a dimensão da fisicalidade e a usa para a sua existência. Não é um tráfico de aprendizado em um único sentido. Muito obrigado por hoje. Amanhã encontraremos aqueles de vocês que estão vindo para a elevação da alma das crianças que foram abusadas em todo o mundo. Vocês entenderão que não alcançarão apenas uma. Vocês alcançarão mais ou menos muitas. E então veremos como levar isso para o próximo. Foi uma experiência muito interessante. Eu sabia que tínhamos alcançado e obtivemos a confirmação disso. Quando se tratou de mim, do que eu posso fazer, do que é benéfico para mim, aí eu estava lá, né? Mas agora que tenho que aceitar que sou responsável pelas outras almas, que não sei como mudar, eu não quero fazer parte disso, que é a mudança. O homem tem que mudar. É um ponto muito interessante isso. Hoje tentei reunir a coleção de conhecimentos e ensinamentos que trouxemos a vocês no passado, de modo que isso comece a fazer muito sentido para vocês. Então vocês entenderão por que, como e o que querem fazer. A escolha é dada para vocês escolherem. Vocês podem ir em uma espaçonave ou podem viajar pela extensão do universo com os campos de sua energia, ou o que chamamos de expansão da alma. Esse é o fim desse índice rápido do workshop número 487.